com os pés no chão, sendo mais um na multidão. Escrevo o que vejo, não só os desejos iludidos pelo brilho da ostentação. Quantos que já se foram e em vão, lágrimas do seu rosto escorrerão. Aí você vê o que tinha valor, mas já tarde pra reflexão. Sua galera, sua função, sua mina, os peão. Os que confiem, neguinho, consigo contar numa só mão. Aí dinheiro vem e vão, mas essa aqui não é ocasião. Quando eu compro tudo ou nada, eu sei os que apoiarão. É foco, determinação, não são palavras em vão. Tudo vai bem mais além do que seu ponto de visão. É sentimento, coração, melodia, beat, canção. O que tem pra oferecer, não só levado pela emoção. A oportunidade tá na sua frente, você não queria se pipocar. A resposta tá pronta, ahá. Aquele não era meu dia, mas existe uma regra muito importante na vida. Esse mundão nada te dá, ele só te tira. Tem que correr, não tem tempo a perder. Tô sem pressa, mas não posso me atrasar, porque na hora H não vai valer pipocar. Sempre fui calado, mas não sou otário. Eu fumo cigarro, que verde acabou. Família que impera, é os monstros do rastro. Meu farto é farto e quem me apontou. A sua hora chega, eu fico a bandeira. Mostro o território que nós conquistou. Pois não tô sozinho, tem os inimigos que tenta há tempos. Pai não derrubou, não vai derrubar, não vai me abalar. Não vai me calar, jamais me deter. O que vim falar, cê não vai gostar, a verdade te dói pra quem nunca vê. E eu fui atrás de conhecimento e sabedoria e busquei crescer. Mas já não dá tempo, por mais que você pare, o relógio não deixa de correr pra você ver e tentar dar valor no que tá lá atrás. O que passou não tem volta e dormir já não dá mais. Momentos passam na minha mente acordado, é só saudade. Eu vou buscando você em meio às outras viagens. Presente, mente agressiva, ideias de toneladas no meio quilo, no físico magro pra gerar conflito. Pra isso que existe, não é sigilo. Vem que compartilho contigo meu foco e objetivo. Pra saber quem tá comigo nos momentos bons difíceis. Pra saber eu me arrisco sobre instrumentais e riscos que o limão vem produzindo. E os meninos, menino, só com os fones de ouvido, balançando a cabeça no ritmo pra criar algo original e criativo. Até o pescoço envolvido, tô com os loucos, me inspiro no cotidiano que vivo, a derivar no infinito. Somente pra ter o mínimo, cada um dono do seu destino. Então não julgo meu caminho, então não julgo meu caminho, vai. Quer paga de treta, dispensa caneta. Sempre focado pra me derrubar. Eu bebo uma esquerda, não vai ter nega. Melhor não achar se você me aceitar. Porque quando vira, a base é comigo. O bagulho é louco e eu não vou parar. Tá eu, neguinho, esfragante no bolso. Os porcos do ofício colava meu ar. Para, encare, reflita, é tarde. Não olhou as margens. Hoje os marginais revolta contra a sociedade burguesa. Da realeza, o efeito colateral. Trazemos pimenta no café da família real. Que ignorou a ignorância. A intolerância te matasse. Nós acreditamos que o tempo ruim não passa de fase. Saiu de cartaz, hoje os pilacos que invade. Para o beat, eu vou sem base. Close maluco é kamikaze. Que o canhão do pé preto te infernasse. O preconceito te matasse. O efeito da erva mate se perdesse em outros ares. Elimino as preliminares, pois que tenho é o bastante. Lei farei a conhecer os céus e mares.